vida. Se eu que vivo tão sozinho, sou pó a se erguer sem rumo no chão, perdido nos caminhos. Não vou porque não sei se vim. Só sei que me restou agora esta paixão doída roendo de mim. E foi por te amar, querida, e não ser amado, que em sombra me transformei e ninguém. Minha vida do sol que agora vem de você. Prazer de prosseguir não tenho, depois que você for embora. Fora, porque tantas manhãs passaram, mas eu nesta manhã parei. Manhã que nunca se fez dia, na noite do meu tempo, porque a vida lhe entreguei. E foi por te amar, querida, e não ser amada. Minha vida do sol que agora vem de você.